Day 4 lo sbaglio di più succederà. 340 para Guarulhos, quem tiver informação viva. Uno, informação Kilo, correto, só um minuto para cópia. Então, o 3171 está pronto para cópia agora? 3171 autorizado, Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 340, via para Zulu 44, até púlpito após direto. Decola pista no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Eudes. Controle opera em 1 no 9, decimal 8, transponder 5106, TAN 3171. Autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível 340. Upper Zulu 44, púlpito, aí direto. Decolada 10, com curva direita, esquerda da El, Leda, direto Euro. 798, controle, 106, transponda, transmissão. Correto, 3171, para o pushback acionamento no portão 7, chame 118.62. WNS, Paixão de Gramado, voo no 607. No 607, voo aqui no Luiz Guerra, voo 118.12, é bom dia. 118.12, voo no 607. 897, que é o que levantou o número de BNS, quando estou com 2.000, informar a localizadora 897. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso no 607. 607. Voo 715 no solo 52, libere a pista próxima à posição à direita. Taxi aprovada via Alfa, chame para ingresso da Xway Juliette nesta frequência, voo no 715. Deixa Alfa, para a frente. Check trem, pouso autorizado, pista 0.120 graus, 07 nós no 607. 607, baixar travado e pouso no 0. Eu poderia aumentar o preço do papel. O brilho máximo agora. Okay, obrigado. Copiada 3171, via pátio principal Índia em Alfa, deu ponto de espera pista no 0, chute no 0 no 5. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, da 3171. Via pátio Índia em Alfa. Sétimo 5, de passagem ao TAM, após ingresso, Juliette, portão 02, no 715. Passagem ao TAM, portão 02. No 607, no solo 55, libera a pista próxima à extensão à direita. Táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 03, nesta frequência, voo no 607. Portão 03? Ativo 03. Voo no 603. Tá bom, 7-4-5-7-5. Com o meu inquilino, ajude. Tá bom, 9-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-

497, copiou? Tô 96, tá na final. Tá. Tudo certo. 897. 897, bom dia, tráfego avistado. Deixa eu usar aqui. Baixar travado. No 897, pouso autorizado. Estamos 0, vento 120 graus, com 629. Teve pouso, boa noite, na 7, obrigado. A 31, que aqui é um ponto de pedra da 10 pronto. 171 na pouso Boeing da Gol, na curtíssima linha e manter cabeceira 10. Posso pouso do Boeing e aqui mantém 10 também. Solo 01, no direita 121, decimal 9. Direita 209, boa noite, 97. Olá, Salvador, você, boa noite, 97, terminal 97. Bom dia, táxi via Alfa Juliette, posição 04, pátio principal. Alfa Juliette para o pátio, 897. 21 decola 02, controle 19-8 agora, tem um bom voo. 98, tá 3171, grato. Salvador, TAM 3171, passando 1700 da EL. 3171, contato radar, 3470, direto. Direto, Leda, TAM 3171.